CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 2 do curso de montagem e manutenção de computadores. Esta Rádio Web que já será focada para a parte de formatação de computadores, né? A formatação baseada nos mais diversos e comuns sistemas operacionais existentes. Vale lembrar que nós já estudamos até aqui o processo de montagem de computadores, conseguimos compreender a importância de vários componentes e agora a gente segue o nosso estudo, ainda dentro dessa linha de raciocínio, com base no processo de formatação. Então nós abordaremos nessa apostila, bem como também nas videoaulas, a formatação do sistema Windows, né? O sistema Windows que é o sistema operacional mais utilizado, né? Principalmente no Brasil. É necessário nós sabermos, né, que existe outros sistemas operacionais, como o Linux, né? Muito utilizado também em algumas, principalmente empresas, em alguns órgãos públicos. Outros sistemas operacionais da família Apple, né? O Mac é um sistema operacional muito utilizado também, principalmente nos Estados Unidos. Mas o nosso foco será o sistema Windows, sistema operacional Windows, justamente pelo grande número de usuários que utilizam esse sistema no Brasil. Nós iremos abordar desde o Windows XP, já bem, pode-se dizer, ultrapassado, mas que ainda está em uso por algumas pessoas, algumas empresas, por utilizarem talvez sistemas próprios, sistemas de gerenciamento, no caso de empresas, e sistemas que eles contrataram não conseguiram evoluir para outros sistemas operacionais, obriga muitas vezes usuários a ficar utilizando ainda esses sistemas operacionais já ultrapassados, como é o caso do Windows XP. Não se espante, né, se você ver uma grande empresa utilizando esse sistema operacional, né? Muitas vezes dá respeito justamente por isso. Os sistemas de gerenciamento, controle de estoque, esses sistemas administrativos foram desenvolvidos com base nesse sistema operacional. E posteriormente, muitas vezes, eles não conseguiram uma atualização para novos sistemas e acabam continuando a utilizar esse sistema operacional. Então você, como busca ser um profissional nessa área, é importante também você ter conhecimento deste processo de formatação desde o Windows XP, o Windows Vista, que não teve muitos usuários, mas é um sistema operacional que ainda alguns usuários também utilizam, que é uma mudança já na interface do sistema operacional Windows, da família Windows, para o posterior, né, o Windows 7. Posterior a isso, a gente tem o Windows 8, né? Logo em seguida, devido a alguns problemas que a própria Microsoft encontrou no Windows 8, algumas soluções foram desenvolvidas no Windows 8.1. E já temos no mercado, sim, já à venda, disponível à venda, muitos usuários já utilizando o Windows 10. Né? Então, são vários sistemas operacionais. Vale ressaltar que o processo de formatação não distingue, não é muito diferente de um para com o outro, principalmente se nós pegarmos o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, pelo que já se observa nos processos de formatação do Windows 10, é praticamente o mesmo processo. O grande diferencial se deu a partir do Windows XP para com o Windows 7. Inclusive, cada vez o processo de formatação e instalação está se tornando cada vez mais fácil e mais simples, se comparado aos meios de formatação que eram utilizados ainda antes do Windows XP. Vamos viajar um pouco no tempo e lembrarmos do Windows 98, né? Posterior ao Windows 98, aliás, Windows 2000, antes, né, do Windows 2000 havia o Windows 98, o Windows 96, o Windows 95, são todos sistemas operacionais que existiam. E antes do Windows 95 não havia um sistema operacional com uma interface gráfica tão aprimorada, e o que havia era um sistema basicamente trabalhado todo via DOS, né, via MS-DOS. Então, Posteriormente, tudo foi se evoluindo, não somente na família Microsoft, mas como em outros fabricantes de sistema operacional, ao que nós temos hoje, né? Hoje a gente está, a sociedade utiliza o Windows 8.1, muitos usuários já o Windows 10, mas a grande verdade é que o sistema operacional, ele é muito importante, né? Ele que gerencia tudo que você vai fazer naquele computador, mas essas mudanças que acontecem de um sistema operacional para outro, a gente pode citar, por exemplo, as mudanças do Windows 7 para o Windows 7 para o Windows 8 não foram grandes mudanças como o Windows XP para o Windows 7. Então, muitas vezes as mudanças são somente no fator gráfico, né? na interface gráfica do sistema operacional. É somente com base nisso que são feitas as mudanças. Mas vamos ao nosso estudo, vamos iniciar a compreendermos esse processo de formatação, de como realizar a formatação. E a gente inicia lá na página número 2. Então você acompanha conosco a partir da página número 2. Muitas pessoas acham que o processo de formatação inicia você configurando a BIOS da placa-mãe para iniciar pelo CD, ROM do sistema operacional, mas o processo de formatação inicia-se antes disso. Inicia-se em você salvar os arquivos do seu computador. Não somente os arquivos, né? Salvar várias informações que você formatando o seu computador você irá perder. Então é necessário, principalmente se você estiver realizando um serviço para outra pessoa, você realizar um backup desses dados. E, obviamente, consultar essa pessoa, caso você esteja realizando esse serviço para um terceiro, é você verificar o que essa pessoa gostaria de manter, o que ela gostaria de manter em termos de documentos, de arquivos, as fotos delas, imagens, documentos, vídeos, áudios, músicas, o que ela gostaria. Aquilo que está naquela pasta, naquela, você salva. Porque, obviamente, aquilo que você não salvar, você vai perder tudo, porque o sistema operacional começa do zero. Então, como diz lá na página 2, não importa qual versão do sistema operacional Windows você utilize, em algum momento da sua vida você vai precisar formatar o computador para aplicar uma mais recente ou mesmo vai reinstalar a própria o próprio sistema operacional. O que acontece? Muitas vezes você formata o computador, a pessoa utiliza o Windows 8 e vou formatar o computador somente para utilizar o Windows 8.1. Algumas versões do Windows, você consegue fazer esse processo de forma tão simples pelo próprio Windows 8, que nem é considerado uma formatação. Ele passa apenas por uma atualização e ele automaticamente vira o Windows 8.1, né, com todas as funcionalidades do Windows 8.1. Mas digamos que você tenha o Windows 7 e eu quero partir para o Windows 8. É necessário fazer sim um processo de formatação. Então, muitas vezes, você está buscando a formatação apenas para utilizar um sistema operacional mais recente. Talvez, dependendo da situação, um sistema operacional mais antigo. Eu estou com o Windows 8, mas eu tenho alguns aplicativos que não rodam no Windows 8. Uma realidade muito comum. O que eu faço? Eu vou fazer a instalação do Windows 7, porque eu sei que no Windows 7 esses aplicativos funcionam. Então, esse é um motivo para o processo de formatação. No entanto, muitas vezes o processo de formatação ele se dá por vários erros que o computador vem apresentando, várias falhas, vários travamentos, vírus, né, que você não consegue remover com um antivírus, mesmo fazendo escaneamento mensal, todo mês fazer um escaneamento completo no sistema, que é algo fundamental, mas mesmo você realizando isso, você não consegue retirar esses vírus e deixar o seu computador funcional como era. Então, muitas vezes, a única solução parte para a formatação. Mas, sempre fica a dica para você tentar várias soluções para a resolução do problema antes da formatação. Porque, além de ser um processo trabalhoso, você corre o risco de perder documentos, dados. E a formatação ela é muito demorada. Não somente pelo fator, se você for somar o tempo digamos que você tenha vários aplicativos, você trabalhe com vários programas. O processo de formatação não depende exclusivamente daquele tempo que está reinstalando, né, um novo Windows, mas sim mesmo depois de pronto você conseguir reinstalar, muitas vezes encontrar, buscar programas que você tinha anteriormente. Então muitas vezes uma formatação no seu computador vai demorar 15 dias para você conseguir deixar tudo alinhado como era antes. Então sempre que possível é bom você tentar outras alternativas. Eu cito aqui uma alternativa bem interessante, que é você utilizar programas de limpeza. O Cleaner é um desses aplicativos. Você baixa ele de forma gratuita, né? Existe hoje, inclusive disponível pelo Baixa Aqui. Você faz o download do mesmo, e nesse mesmo aplicativo, no Cleaner, você consegue fazer a desinstalação de programas que você consegue desinstalar ele de uma forma mais completa do que você desinstalando pelo próprio desinstalador do Windows. Então, além da desinstalação de programas que você não utiliza, que vão deixar o seu computador mais rápido se você desinstalar o mesmo, porque eles estão muitas vezes ocupando a memória do seu computador, eles estão ocupando um espaço no teu HD e ocasionalmente deixando o seu computador mais lento. Outra coisa que deve se levar em conta também, nós já citamos na Rádio Web número 1, complementos, extensões nos navegadores, né? Que também faz, principalmente enquanto você navega na internet, deixa o seu processo de navegação mais lento. Além disso, esse aplicativo, o Cleaner, você consegue realizar outras funções, como uma limpeza total no seu computador. Ele realiza uma limpeza tirando desde arquivos que estão na lixeira, mas arquivos temporários que são salvos, que ficam ocupando muitas vezes a memória temporária do seu computador. Enfim, ele remove não somente do próprio sistema operacional, mas esses arquivos temporários dos navegadores, arquivos temporários de alguns programas que muitas vezes utilizam essa função. Então esse aplicativo promove essa limpeza. Além disso, ele promove uma busca de possíveis registros de erros, né? Erros relacionados muitas vezes a DLLs, né? Então ele faz uma varredura e busca esses erros, e posteriormente você tem a opção de corrigir esses erros. Então é uma ferramenta bem simples, que muitas vezes você colocando isso em prática vai resolver o teu problema. Além dessa ferramenta, você combinar isso, o uso da mesma, com um antivírus de forma frequente no seu computador. E tudo isso são alternativas que você pode fazer para maximizar o uso operacional do seu computador, e talvez você não necessite formatar o mesmo como você imaginava. Mas caso necessitando formatar, não tem outro jeito, é o processo de formatação a sua melhor saída. Então, o primeiro passo é realizar o backup de arquivos e pastas. Antes de tudo, é preciso separar quais arquivos você pretende manter e quais vai descartar. Para isso, tem em mãos alguns DVDs ou mesmo HD externo, para onde você vai salvar esses arquivos, né? Então, se você tem apenas uma partição no seu HD, e caso mesmo que você tenha mais do que uma partição, e caso queira instalar outro sistema operacional, não o mesmo, mesmo que você tenha duas partições, é ideal que você salve todos os arquivos em mídias externas, né? Não dentro do próprio HD. Mas se você apenas quiser reinstalar, eu tenho um Windows 7 e quero apenas reinstalar, ou tenho um Windows 8 e quero apenas reinstalar o mesmo porque eu tenho problemas, e o meu HD tem duas partições, eu consigo jogar esses arquivos para a partição 2, né? Geralmente ele vai estar com a partição D, porque a C é a partição principal, aonde está alocado o sistema operacional. Então eu vou fazer, vou passar esses arquivos para a partição D do meu HD, e eu posso realizar o processo de formatação normal. Por quê? Porque apenas vai formatar a partição C do meu HD. O que é partição? É você ter o HD dividido em partes. Então, você tem a partição, digamos, C e D, mas o sistema operacional está na C. A D você utiliza apenas para salvar alguns arquivos, enfim. Se você for apenas reinstalar o mesmo sistema operacional, você consegue fazer isso. Mas, no entanto, se você for instalar um novo sistema operacional, tem que salvar esses arquivos de forma externa. Ou, muitas vezes, mesmo que você for reinstalar o mesmo sistema operacional, pode acontecer de na unidade D você não ter espaço suficiente, então obriga você a salvar isso de forma externa, utilizando pendrives, DVDs, se você tiver um HD externo, mais interessante ainda, porque ele tem uma capacidade maior, né, de armazenamento. Seguindo então, na página 3, a gente segue ainda com essa questão do particionamento, né, de uma nova partição do teu HD, do HD que possui duas partições. É muito importante que o HD tenha duas partições, a unidade C e a unidade D, justamente para nesses processos de formatação ser algo interessante. Mas além disso, o particionamento ele pode até melhorar o desempenho de leitura das informações, em especial nos HDs com grande capacidade, né? Outras vantagens incluem ainda uma melhor organização dos dados, economia de espaço, possibilidade de instalar mais no sistema operacional e criar e restaurar imagens. Você sabia que você tendo duas partições, exemplo, unidade C e unidade D, eu consigo ter eu ter o sistema Windows e o sistema Linux, ou eu ter o Windows 7 e o Windows 8, tudo isso no mesmo computador, você sabia? É possível sim. Então, mais uma vantagem, você ter o seu HD com duas partições. E a gente vai agora adentrar como você realizar esse processo para você criar uma nova partição dentro do seu HD, caso você tenha apenas uma partição. Esse é um processo bem útil, que ele vai servir justamente, né, para essas questões que a gente citou, e ele pode lhe ajudar, né, caso muitas vezes o processo de formatação é apenas para você ter o sistema operacional mais operante, você está com um problema no computador e você vai apenas reinstalar o mesmo sistema operacional, ter duas partições vai ajudar muito. Uma dica é que caso você for realizar dividir o HD em duas partições, é necessário que seja um HD de um tamanho suficiente, né? Não um grande tamanho, mas não vai compensar você dividir, exemplo, um HD de 80, né, 80 GB para duas partições. O ideal é já realizar esse processo com HDs que tem uma capacidade maior. Então, seguindo lá na página 4, nós temos o processo para você criar essa nova partição. Ali ele exemplifica, né, através do sistema operacional 7, mas não é muito diferente para o sistema Windows 8.1. Então, o primeiro passo é você acessar o seu painel de controle. Estando no painel do controle, como você vê lá na página 5, você clica em ferramentas administrativas e dê um clique duplo em gerenciador do computador. Posteriormente, clique em gerenciar os discos rígidos. Assim que o gerenciador do computador abrir, no mais, ao lado de armazenamento, e depois em gerenciamento de disco, como você já pode ir acompanhando lá na página 6. Essa janela é a ferramenta para gerenciar seus discos, as partições, os formatos, criar novas partições. Então, se você clicar com o botão direito sobre os discos, terá a opção de formatá-los e alterar a letra da unidade deles. Exemplo, trocar para C, F, D, G. Por que isso? Porque eu posso ter dois HDs na máquina e talvez seja necessário eu querer nomear eles de forma diferente. Além de serem listados na parte de cima, os discos também aparecem embaixo com gráficos mais intuitivos em relação às partições que existem. Em discos com espaços que não tenham sido alocados, é possível criar novos volumes, uma partição chamada funcional, como está ali nessa imagem, certo? E também, obviamente, aquilo que a gente busca, que é criar uma nova partição, como tem lá na página 7. Quando você acessar para criar um novo volume, em um espaço não alocado, um assistente será aberto. Primeiramente, você precisa definir o tamanho que essa partição terá em megabytes, né? Então, se ali a gente tem um exemplo que eu vou colocar ele em 33 gigas, 33.165 megas, equivalente a 33 gigas. Então, de acordo, obviamente, com a capacidade do seu HD, você vai criar essa nova partição. Partindo já lá na página 8, ainda em relação a esse processo, você poderá escolher entre não formatar o volume ou formatá-lo. Se optar por formatá-lo, é possível escolher qual vai ser o novo sistema de arquivos, FAT32, NFTs, e qual o nome deles. Essa aqui é a forma de armazenamento de arquivos. Lá na página 9, é a forma de armazenamento de arquivos que o HD utiliza, né, para salvar, não é a extensão do arquivo. Quando terminar, o assistente clique em concluir para finalizar ou cancelar para desfazer tudo que você acabou de determinar para a nova partição. Outras formas também de você criar novas partições, né, através de aplicativos, além desta ferramenta do Windows, é lógico que existem vários programas que também servem para modificar, criar e apagar. E eles trazem muito mais opções para realizar as tarefas. Entre os mais famosos, é possível encontrar o Partium Magic, né, principalmente, e o Easus Partium, que é outro aplicativo que você utiliza para criar novas partições. Seguindo ainda lá na página 10, então até agora a gente pode compreender que é possível criar uma nova partição no HD e como realizar isso de uma forma bem simples e as vantagens de termos uma nova partição em nosso HD. Ainda seguindo a nossa linha de raciocínio, com base no backup, em salvar arquivos antes de iniciarmos o processo de formatação, é necessário salvar várias informações que muitas vezes as pessoas se preocupam apenas em salvar documentos. Eu quero apenas salvar minhas músicas, minhas imagens, alguns documentos do trabalho, da faculdade, mas se esquece de vários outros detalhes que é importante salvar também, principalmente drives relacionados a placas de vídeo, áudio. Outra coisa bem interessante também que acontece com muita frequência, as pessoas não salvam a lista de programas que elas têm no computador. E muitas vezes ela tem aquele aplicativo lá remoto que ela utiliza para fazer aquela função, que ela demorou para encontrar esse aplicativo, para baixar, para instalar ele, e ela não se lembra o nome desse aplicativo. Aí formata o computador e quando for utilizar não tem ideia nenhuma de qual aplicativo que era esse, né, qual era esse aplicativo que funcionava, né, de forma correta no sistema operacional dela. Então são apenas simples detalhes, mas que fazem toda a diferença. Você tomar essas informações antes do processo de formatação é algo fundamental. E ali a gente tem até o exemplo de e-mails, né? Então, hoje em dia, cada vez é menor o número de pessoas que utilizam um cliente de e-mails no PC. Hoje, a forma de comunicação é totalmente online. Então, o servidor de e-mail é totalmente online, né? Então, se você... Mesmo que você tenha um e-mail profissional, ou um e-mail gratuito, exemplo, Hotmail, Gmail, enfim, você acessa isso diretamente na internet. Sabendo apenas o seu e-mail e a sua senha, você consegue acessar isso em qualquer computador. Mas existem, né, alguns sistemas, não somente o sistema padrão do Windows, que é o Outlook, mas outros sistemas de gerenciamento de e-mail que ficam no PC. E o processo de formatação pode fazer com que você perca esses dados. Então, todos esses programas, tanto o Outlook como outros programas que ficam no PC para você ter o gerenciamento de e-mails, tem a opção sim de você exportar, né, todos os dados que você tem. Dados que eu chamo são e-mails, né, que você tem lá, e-mails que estão na sua caixa de entrada, enviados. Tudo isso é possível você salvar para... Posteriormente ao processo de formatação, você possa importar, aliás, para seu servidor de e-mails, para seu gerenciador de e-mails novamente, para ter a funcionalidade normal como tinha antes. Outro exemplo, muito simples também, que acontece bastante, sites favoritos. Você tem um site que você utiliza com uma certa frequência no seu trabalho, na sua faculdade, esse site está lá nos favoritos do seu navegador. Você também não se lembra o nome dele, não tem muitas informações a respeito do mesmo, mas utiliza uma ferramenta que está lá dentro daquele site. Você formata o computador e perde os dados do mesmo, né? Você não faz ideia nenhuma de qual era esse site, mas você precisa do mesmo. Seria algo muito simples se você tivesse feito um backup também dos seus sites favoritos que estão no seu navegador. Isso é uma forma bem simples, né? Você consegue realizar isso através de aplicativos mas hoje a grande maioria dos navegadores permitem que você exporte essas informações, não somente os favoritos, mas como histórico de navegação, senhas, campos de autocompletar, tudo isso pode ser muito fácil de ser exportado do seu navegador. Fontes, né? Outra coisa bem importante também. Fontes, né, são os modelos de letras que estão disponíveis no seu computador. Muitas vezes, se você trabalha com designer, né, com aplicativos de edição gráfica, web designer também, você utiliza uma série de fontes, né, uma série de fontes das mais diferentes possíveis. E digamos que essa fonte, e a pessoa profissional que trabalha com designer gráfico, com web designer, sabe o que eu estou citando, que muitas vezes aquela fonte em específico deu um trabalho enorme para você conseguir localizar ela, para você conseguir baixar ela e instalar no seu computador, e é necessário que você salve suas fontes antes do processo de formatação. Se você, obviamente, tem as suas fontes tradicionais, se você tem as fontes tradicionais do Windows e somente utiliza essas, não tem problema algum. Todo sistema operacional vem com essas fontes básicas. Eu estou citando fontes que são utilizadas, fontes mais customizadas, que são utilizadas em aplicativos, exemplo, Photoshop, CorelDRAW, que você utiliza com uma certa frequência, que você baixou, que não estava no seu sistema operacional, essa, sem dúvida nenhuma, no processo de formatação, você irá perdê-las. Então, a solução é você também fazer um backup dessas informações. Você pode fazer isso através de programas, tem MyFontBook, o TFontTime, JotFontTools, são programas que você utiliza para você exportar e salvar, né, gerar um arquivo de todas as suas fontes. Posteriormente, a formatação, você importa novamente essas fontes para o seu computador. Lá na página 12, nós temos também outra coisa muito importante. São os drives de áudio, vídeo e placa de som. É importante, primeiramente, você fazer um backup, ter todas as informações, para que depois do processo de formatação você não precisa perder um grande tempo procurando achar tais informações. É muito comum as pessoas somente se preocuparem nos drives que vai ser necessário, os drives da placa de som, de áudio, placa de rede, posteriormente a ele ter formatado o computador. E é pelo muito contrário, isso deve ser feito antes, até porque é mais simples. Digamos que você tenha dúvida de qual é o drive da placa de som, qual é a sua placa de vídeo, por exemplo. Eu não sei qual é a minha placa de vídeo. Você fazendo, indo até o gerenciador lá no Windows, você consegue localizar todos os componentes, né, no gerenciador do Windows, lá no painel de controle, todos os componentes que você tem. Você consegue saber o nome exato de cada driver para posteriormente você pesquisar no Google, né? Para você ter uma ideia, se você fizer isso posterior ao processo de formatação, ou você abre o gabinete e tenta buscar pelo modelo, que muitas vezes é difícil até mesmo de localizar dessa forma, né? Digamos, você tem que abrir o gabinete e olhar o modelo da placa de vídeo, ou você instalar um programa específico que vai conseguir captar informações de quais são esses componentes que estão na sua placa-mãe, de qual são, qual é a placa de vídeo, qual a placa de áudio, qual a placa de rede, um próprio programa que busca essas informações, para daí sim você pesquisar. E você sabe que você poderia fazer isso de uma forma muito simples se fizesse antes do processo de formatação. Como diz ali, então, caso você não tenha esse material, a dica é procurá-lo antes de formatar o seu computador em sites especializados. Em geral, basta procurar o site do fabricante e fornecer o nome e numeração da placa para que o driver seja liberado para download. Se você tem aquela placa que já você comprou o computador, ou esse computador ele já vem com o CD de instalação de todos os drives junto com a placa-mãe, isso você consegue fazer de forma muito simples. Mas nós sabemos que, digamos que quando você for prestar esse serviço, vai acontecer muito do cliente chegar somente com o gabinete para você realizar o processo de formatação. E você tem que correr atrás dos drives. E a forma mais simples de você correr atrás dos drives desse computador é antes do processo de formatação. Seguindo, lá na página 13, nós temos mais ainda algumas informações. A lista de programas instalados, como a gente acabou de citar, você consegue, se der, fazer uma listagem desses programas para posteriormente você conseguir localizá-los eles de forma mais fácil. Digamos que você fez a lista de programas que você precisa, talvez seja interessante também você pesquisar aonde encontrar tais programas, né? Ao lado, digamos que tem um programa X que você baixou da internet e que você não baixou de um site de download popular, como baixa aqui, mas de um local um pouco mais difícil, pode-se dizer assim, de localizar. É necessário você pesquisar isso antes. Talvez você ainda se lembre naquele momento, talvez esteja nos teus favoritos, talvez esteja no teu histórico de navegação ainda. Então é muito mais fácil você realizar isso, porque mesmo talvez você exportando seus dados históricos do navegador, talvez nem todo o processo pode ser 100% efetivado e você pode perder alguns dados, né? Exemplo, sites que você já visitou. Então, realizando isso antes também torna muito mais fácil. Se você pegar e colocar mesmo no bloco de notas, nome do programa e link de download. Posteriormente à formatação, só basta acessar tal link, fazer o download e instalação de todos os programas de uma forma muito mais simples e menos complicada. Com a formatação, muitos erros de sistemas e arquivos corrompidos que se acumularam ao longo do tempo serão corrigidos. E o resultado é um computador funcionando mais rápido e com softwares em versões mais atualizadas e seguras. Então, o processo de formatação, sem dúvida, vai te resolver o problema relacionado ao teu computador que está travando, que está com problema, que está dando mensagens de erro, ele vai resolver o problema porque ele faz a reinstalação do seu sistema operacional e ele faz com que tudo inicie-se do zero. Somente não irá dar certo se tem algum problema ligado aos seus hardwares, né? Ou seja, aos componentes físicos do seu computador. Se o seu HD estiver com problema, você pode formatar ele, pode funcionar, mas ao longo do tempo, logo posteriormente terá problema. Se você tem problemas relacionados à memória, muita gente formata o computador porque ele fica se desligando, né, de forma contínua. Eu estou realizando um trabalho e ele se desliga. Muitas vezes esse problema não está ligado a preciso formatar o computador. É o seu processador que está superaquecendo, é o seu processador que está com problema, ou muitas vezes é a memória do seu computador. Então, são fatores que devem ser levados em conta e você se certificar se realmente trata-se do seu computador ou de um outro componente. Se você possui dois computadores, isso é muito mais fácil de você fazer, né? Principalmente a questão do processador, é possível sim você colocar ele em outro computador para você testar antes de realizar o processo de formatação. Lá na página 15, né, nós temos exemplificando como você buscar a informação dos drives do seu computador, né, como saber quais são os drives, para posteriormente você fazer um download de forma muito simples e rápida, que você faz em qualquer navegador da internet. Ali nós temos um CD de drives, né, um exemplo de um CD de drives da placa Asus, né, de um modelo específico. Momento interação. Momento interação. Vamos agora ao nosso primeiro momento interação dentro da Rádio Web número 2 do curso de montagem e manutenção de computadores. Assim como nós fizemos nos momentos de interações que a gente tivemos dentro da Rádio Web número 1, nós traremos a dúvida de um aluno e compartilharemos ela com vocês. Então, eu trago a dúvida do Paulo Goulart, da cidade de Joinville, Santa Catarina. E a dúvida dele é relacionada justamente ao que nós estamos abordando agora, que é o processo de formatação. E a dúvida dele é a seguinte: quanto tempo demora o processo de formatação em média? É uma pergunta que muita gente tem, principalmente logo no início, na primeira formatação que irá realizar, tem essa dúvida de quanto tempo demora esse processo. Ele é muito variável, né? São vários fatores que podem variar o tempo de formatação. É imprescindível você compreender que pode variar por fatores como depende do sistema operacional que você está executando, depende também se é uma reinstalação do sistema, se está fazendo esse processo de uma forma mais rápida ou se está fazendo esse processo de uma forma mais personalizada, que vai demorar um pouco, principalmente processos ligados a partições. E obviamente, eu acredito que o grande fator principal que vai fazer demorar ou não o processo de formatação é em relação aos componentes do seu computador. É o processador, a capacidade do processador, da memória, porque todos esses itens são utilizados no processo de formatação, e você tendo esses componentes com uma capacidade melhor, de aproveitamento melhor, você conseguirá obter e ter, obviamente, um tempo menor, né, um tempo menor para o processo de formatação. Acredito que esse seja o grande diferencial. Então você vai pegar computadores que, instalando o mesmo sistema operacional, você demoraria a meia hora, e outros vai demorar uma hora e dez para fazer o processo de formatação. Varia muito justamente por esse fator. Um outro fator também que muitas vezes costuma deixar o processo de formatação um pouco lento é as condições do CD ou do DVD aonde está o sistema operacional. Talvez alguns riscos que podem implicar em travamentos pela parte do leitor óptico, e não somente travamentos, mas numa formatação inadequada, porque muitos arquivos podem não ser passados para o seu computador e posteriormente você ter problemas relacionados a DLLs. Então é um outro problema muito comum, muitas vezes por excesso de uso, pessoas que utilizam aquele mesmo CD para fazer várias formatações, ao longo do tempo vão conseguir perceber que o processo de formatação começa a ficar mais lento. E muitas vezes, mesmo sendo um CD, um DVD com pouco uso, sem risco, mas ele não é de uma qualidade excelente. Se for um original, obviamente você não terá esse problema, mas pessoas que utilizam um CD pirata do Windows e fizeram a cópia, a gravação desse sistema operacional, mas em uma velocidade muito alta de gravação, quando for gravar o CD, quando for gravar aquelas informações, também pode ser prejudicial. Então, se você for utilizar-se de um Windows pirata, que digamos que você tenha baixado na internet e for passar isso para o CD, grave na velocidade menor possível. Isso garantirá a transferência de dados e informações corretas para o CD, e posteriormente você ganhará em tempo no processo de formatação. O processo de formatação em si vai depender disso, né? Mas a gente sabe e deve considerar que o processo de formatação ele vai além disso, né? Então ele vai, posteriormente à formatação, ele vai na instalação dos drives, ele vai na instalação de todos os programas, né? Passar os arquivos novamente para o computador, e a gente sabe que esse tempo varia de acordo com cada situação. Se você tem 3, 4, 5 aplicativos para instalar, é muito mais fácil do que você instalar 15, 20 aplicativos naquele computador. E isso é considerado formatação, né? Isso é o processo de formatação. Se você conseguiu fazer obter os drives antes, baixar os drives correto antes de ter realizado o processo de formatação, obviamente será o teu tempo relacionado à instalação de drives será menor do que posteriormente você ter formatado o computador, você sair à procura de quais componentes, qual é a minha placa de vídeo, qual é a minha placa de rede, para daí, muitas vezes, eu não vou conseguir obter essa informação, vou instalar programas para conseguir ler essa informação, ou vou ter que abrir o gabinete para ver qual placa que eu preciso esses drives. Então, tudo isso vai deixando o processo de formatação mais lento. Então, são fatores que devem ser levados em conta justamente por esta questão, né? Talvez você fazendo, obviamente, você fazendo isso de forma antecipada, você não irá perder tanto tempo. Mas dificilmente, em relação como sua dúvida, Paulo, foi em relação do tempo, dificilmente começa esse tempo pode passar de uma hora e meia, o processo de você formatar, instalar drives e passar documentos. Aí a questão de programas, os programas principais, se você tem ele em CD, é instalação rápida. Mas alguns programas que você tem apenas o nome, você depende de baixar eles da internet, aí já entramos numa outra questão, vai depender inclusive da velocidade da internet para você baixar esses aplicativos. Mas o processo de formatação, a instalação dos drives, desde que você tenha já os drives, nomes de drives antes, e não precisa sair à procura dos mesmos pós a formatação, esse processo dificilmente passará de uma hora. Na grande maioria dos casos, computadores que tem um processador um pouco mais eficaz, você consegue fazer isso em meia hora, 40 minutos, tranquilamente. Então espero que eu tenha retirado sua dúvida e fica a dica aos demais alunos, qualquer dúvida, utilize os canais de atendimento e sua dúvida pode estar aqui em uma nova versão de uma rádio web. E na página 16 em diante, nós começaremos a iniciar o processo de formatação, né? Primeiramente, com o Windows XP, certo? Então, o Windows XP, como já citamos, é já bem ultrapassado. No entanto, alguns usuários ainda utilizam o mesmo. Antes de iniciar o processo de formatação, você deve configurar a BIOS do seu computador. Esse processo está mais exemplificado nas videoaulas, mas eu vou dar uma prévia como você realiza isso. É muito simples. O seu computador, lembra que nós citamos no processo de montagem, lá ainda na rádio web número 1, o jumper do HD, quando está em Master ou Slave. Master é o principal, Slave é secundário. Então, a BIOS está programada do seu computador para o primeiro processo ler o HD do computador. Porque ler o HD do computador é o primeiro processo que o computador irá realizar? Porque nele está o sistema operacional. Então a primeira função é buscar o sistema operacional. E fazer essa modificação na BIOS consiste em, ao invés de você fazer com que seu computador, com que a placa-mãe, o processador, tente primeiro ler o HD, ela busque a informação no drive óptico, no leitor de CD e DVD. Por quê? Porque lá estará o sistema operacional, o CD do sistema operacional. Então eu quero que ele inicie o sistema por aquele CD e não pelo HD. Você, para acessar a BIOS do seu computador, assim que ele iniciar, assim que você clicar no botão para ligar, alguns, a grande maioria, você pressionando a tecla Del, vai aparecer aquela tela azul, muitas vezes pode ser cinza, varia muito, do fabricante para fabricante. E lá terá as configurações de forma bem simples, já você vai ver o HD, Hard Disk, e posteriormente vai ter lá CD, DVD. Você vai ter que somente inverter a posição de um ou outro, colocar como primeira posição o seu leitor óptico, o CD e o DVD, e em segundo o HD. Feito isso, a maioria das BIOS, você dando um F10 e posteriormente vai salvar essa mudança que você fez, e automaticamente, estando aquele CD do sistema operacional dentro do drive óptico, ao invés de iniciar pelo HD e buscar o sistema operacional, ele vai iniciar pelo leitor óptico e vai buscar essa informação dentro do CD de instalação do Windows. Então, é uma configuração que você tem que fazer para que ele inicie o processo de formatação. Então, como diz ali na página 16, formatando e instalando o Windows XP. Existem dois modelos mais comuns para formatar um HD, a partir do disquete ou a partir de um CD-ROM. Hoje a forma de instalação é a partir de um CD-ROM, um CD original, obviamente do Windows. A gente sabe, e você também deve saber, que hoje a grande maioria nos processos de formatação é feito com Windows falso, Windows pirata. Não se engane quando você for em um local, pedir para formatar o seu computador, e por um valor de 70, 80 reais, você acreditar que estão instalando o Windows original em seu computador. De forma alguma, né? Nós sabemos que em alguns locais é possível você comprar o Windows, somente o Windows original, no valor de 250 reais. Este valor fora o processo de instalação, né? Então, a maioria instala sistemas operacionais que não são originais. Esses sistemas podem vir a ter falhas futuramente e você ter que formatar novamente. No entanto, muitas vezes ele exerce a mesma funcionalidade, por ser uma cópia, obviamente, de um sistema operacional original. Ele tem a mesma validade, né, a mesma funcionalidade do que um sistema original. Você perde apenas em situações ligadas a suporte em caso de problema, né? Você não vai ter suporte de um sistema falsificado. Mas se trata, de antemão a gente orienta, se trata de pirataria. Então, nós sabemos que isso é algo na sociedade muito comum. O termo pirataria é algo bem complicado, porque ele está muito presente. Hoje, se nós pegarmos 80% das músicas que são baixadas na internet, são baixadas de forma ilegal. Não tem autorização prévia, né, dos cantores para download dessas músicas. É pirataria também. Então, a grande maioria, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, 70% dos sistemas operacionais, quando vão ser formatados, inicialmente muitas vezes não, porque o sistema operacional já vem de fábrica. Mas quando você for formatar, e obviamente que você, quando vem de fábrica, você não recebe o CD do Windows, você recebe apenas o CD dos drives da placa, justamente para que você não venha a formatar outros computadores. Quando você for ter que formatar o seu computador, mesmo tendo o Windows original, será instalado o Windows pirata. A menos que você pague, né, e compre também de uma forma muito simples, você consegue comprar pela internet o Windows original. E tem suas vantagens, né? Não tem dizer que um sistema operacional original com suporte da Microsoft tem total funcionalidade ao Windows pirata. Então, é apenas pontos que a gente gosta de esclarecer justamente por esse fator, né? Nós estávamos comentando do CD-ROM, que você pode iniciar o processo através do CD-ROM. Em sistemas operacionais piratas, é possível você programar lá, como eu coloquei, para iniciar pelo CD, ou programar para iniciar pelo pendrive, formatar, iniciar o processo de formatação por dentro do pendrive. Eu deixo o pendrive, como eles chamam, bootável, né? Ou seja, para que ele seja auto-executável, e eu programo lá, ela vai ter removível na BIOS do seu computador, e você coloca a primeira opção, mídia removível. Talvez esse termo esteja em inglês. Mas enfim, é possível então, se tratando de um Windows pirata, você iniciar esse processo através de um pendrive. Seguindo nosso estudo, lá na página 16, antes de começar a carregar o Windows, ele pedirá para você pressione qualquer tecla para iniciar o CD-ROM. Caso a mensagem para dar boot pelo CD não apareça, reinicie o computador, aperte DEL ou F8. Por que DEL ou F8? DEL aciona a BIOS. Em alguns modelos de placa, F8 também aciona a BIOS. Outros modelos, F12. Né? Então, se você tem dúvida, alguma dessas três, sem dúvida, vai acessar a BIOS do seu computador. Nas videoaulas, você conseguirá compreender melhor como configurar a BIOS para iniciar pelo CD. Caso a mensagem, então, né, como nós citamos, não aparecer, você tem que tentar ver se está configurado. Muitas vezes você configurou e não salvou. Lá na página 17, nós já temos já a imagem do processo iniciando a formatação, onde diz, pressione uma tecla para iniciar do CD. Você pressionando qualquer tecla vai iniciar já o processo de formatação. Seguindo lá na página 18, teremos o que? Pressione Enter para iniciar a formatação de seu HD. Posteriormente, né, terá a opção para você continuar, reparar e sair, né? Você quer continuar, né, porque você quer continuar o processo de formatação. Seguindo lá na página 20, nós temos o contrato, né, onde que você vai clicar F8 e vai afirmar que você concorda com os termos que está ali nesse processo de formatação. Já lá na página 21, nós temos o processo de partição do seu HD, né? Então, se você possui algum sistema operacional instalado, ele irá reconhecer o diretório de instalação e pedir para que você pressione ESC para continuar. Após isso, pressione a tecla D para apagar a partição existente, né? Caso você queira apagar aquela partição que está ali. Pressione ENTER para confirmar a exclusão da partição. Agora pressione a tecla L para confirmar de vez a exclusão. Observe que o sistema confirmará duas vezes para que sua partição seja apagada. Isso inclui a perca total de dados, daí o motivo de tanta insistência, né, para você realizar os backups, né, as cópias de segurança. Lá na página 21, né, então você tem essa imagem já, né, do processo, ali onde é que diz a partição, o espaço não particionado. Posteriormente, ele irá mostrar a capacidade do HD, a capacidade máxima do seu HD. Irá pedir para que você entre com o tamanho desejado para a sua partição. Destine a quantidade de dados que acha necessário para a sua partição. Se optar por apenas uma, destine tudo para essa partição, né? Então, existe aqui uma opção de criar mais de uma partição. Também você pode criar novas partições por esse local. Essa é uma excelente técnica, né, para quando precisar formatar e instalar o Windows do PC novamente, ter duas partições, como a gente já citou, né, a importância de você ter mais do que uma partição. Posteriormente, na página 22, nós temos essa imagem, né, definindo o tamanho das partições. Posteriormente, quando a partição for criada, foi criada com sucesso, mas ela apenas está apta para uso após a formatação. Então, escolha a partição que deseja formatar e, consequentemente, instala o Windows, né? Você quer instalar o seu Windows na partição C? Eu já tenho um sistema operacional na partição C, eu vou instalar isso na partição D. Fica a critério do usuário. E, posteriormente, ali, né, inicia-se o processo de formatação, como a gente pode ver lá na página 24. Ele confirma se realmente você deseja isso, você pressiona Enter. Posteriormente, né, ele vai iniciar o processo de formatação. É como tem lá na página 26, aquela barinha amarela, né, que realmente é um processo demorado, costuma demorar algumas horas, né, então muitas vezes minutos, mas muitas vezes pode demorar horas dependendo do computador. Então, posterior a ele fazer esse processo, lá na página 27 você pode ver o processo, ele continua, né. Se você conseguiu chegar até aqui, com certeza outros passos serão moleza. Na primeira vez, tudo é desconhecido e assustador. Mas depois de duas ou três formatações, você começa a pegar o ritmo da coisa. E vale ressaltar, né? Nós temos simuladores que nós disponibilizamos no curso para que você possa praticar. Antes de praticar com o seu computador, você possa praticar de uma forma simulada esses processos de formatação, tanto no Windows XP quanto no Windows 7. Nós temos na página 28 já aquela parte, já aquela barra ficando cinza, mostrando que ele vai se reiniciar o sistema para iniciar a instalação do Windows. Então o sistema será reiniciado e pedirá para que você pressione uma tecla para iniciar o CD-ROM. Dessa vez tu não vai pressionar nada, pois dessa vez nós iremos iniciar pelo HD. Então ele vai iniciar pelo HD. O que acontece? Mesmo você configurando a BIOS para iniciar pelo CD, ao ligar o computador você tem que apertar uma tecla para confirmar essa opção. Se você não apertar essa tecla, automaticamente ele inicia pela segunda opção, que é o HD. Posteriormente a isso, na página 29 você já pode ver o Windows se iniciando. Você terá que esperar mais um pouco agora enquanto o sistema é instalado. Lembrando que o tempo estimado pode variar, né, de micro para micro. Lá na página 30, nós temos, né, esse processo, né, que é estabelecido em etapas. Ele irá, agora, a partir desse momento, já vai pedir algumas informações que nós temos que repassar. Posteriormente, como tem lá na página 31, você vai ter que informar questões ligadas ao tipo de teclado, né, a BNT2, que é o estilo Brasil padrão, né, que você deve utilizar. Muitas vezes pode ficar em linguagem estrangeira. lá na página 32, nós temos um exemplo dessa tela para você poder entender. Na próxima tela entraremos com ao menos o nome do usuário, a organização pode ser descartada, né? Então ali você coloca o teu nome, caso for empresa, o nome da empresa. Posteriormente, você irá colocar o serial do sistema operacional. Comprando o sistema operacional original, você tem um serial que veio de fábrica que vai autentificar esse sistema operacional, como você vê lá na página 34. Ali você vai inserir o código do sistema operacional e validar ele. Se for uma versão pirata, obviamente que você vai ter um código pirata também. Então, muitas vezes costuma causar um pouco de problema, você tem que utilizar 3, 4 tentativas para conseguir ativar o Windows. Posteriormente, você vai ter que colocar um nome para seu computador, uma senha, é muito importante isso, uma senha para o sistema. Aconselhamos você entrar com uma senha e anotá-la próximo ao computador para que todos de sua casa utilizem quando precisar. Essa atitude, né, pode prevenir, né, muitas situações, né, para outras pessoas, hackers, acessarem o seu computador. Posteriormente a isso, você irá configurar a data e hora, né, do seu relógio, como tem lá na página 36. Posteriormente vai aparecer algumas informações, né? Você vai selecionar configurações típicas, como diz lá na página 37, e clicar em avançar. Posteriormente, mais uma vez, se não quer configurar sua rede, deixe o jeito que estão as opções e apenas clique em avançar, né? Se você quiser configurar já naquele momento a rede do seu computador, ou se o seu computador está em rede, você configura nesse momento. Posterior a isso, você vai resta aguardar, né, até que a instalação seja concluída, pode demorar um pouquinho. E posteriormente isso você vai configurar sua placa de vídeo automaticamente, apenas clicando em OK para continuar. Ali ele vai estar ajustando a resolução da tela, né? Então clique em OK para efetuar um teste. Se for bem sucedido, uma nova tela aparecerá, caso contrário basta aguardar. Resolução de tela é como você visualiza, né, o dimensionamento das imagens naquele computador. Talvez ele fica muito grande e você tem que intervir na resolução de tela. No entanto, você pode dar OK e posteriormente fazer essas configurações. Após isso, aparecerá a tela do Windows, né, como a gente já pode ver lá na página 40, bem-vindo ao Microsoft Windows. Na próxima tela, ele perguntará se você deseja registrar agora. A escolha é sua, se tiver internet disponível, vá em frente, já, né, se estiver conectado. Caso contrário, deixar melhor, né, esse registro para depois. Ali que entra a questão, né, de um Windows original, né? Você vai conseguir registrar ele de forma mais segura e vai obter mais benefícios e mais durabilidade do sistema operacional do que em relação ao original. Posteriormente a isso, você poderá cadastrar outras pessoas que utilizam o computador, cadastrando outros usuários, certo? E já estamos passando para a parte final, lá na página 42, você vê a imagem, né, onde você cadastra os usuários, e na página 43, já a conclusão. Após isso, né, a gente fez a instalação do Windows, né, lá na página 44 já tem a área de trabalho do Windows XP, e ali se faz já agora a etapa de instalação de programas, né, você passar os documentos que você tinha salvado para o sistema operacional, você instalar os drives e todo o processo pós-formatação. Então nós vimos o processo de formatação do Windows XP. Posso garantir que entre sistemas operacionais, o mais demorado e um pouquinho mais complexo de instalar justamente é o Windows XP e suas versões anteriores, mas de forma alguma acredito que você vai precisar algum dia fazer a instalação dessas versões anteriores. E agora, fica a dica, né? Posteriormente, se você quiser pausar essa rádio web e acessar o simulador de formatação do Windows XP, é uma boa pedida, né? Você consegue colocar em prática aquilo que a gente acabou de dizer, essas etapas, você consegue fazer as mesmas etapas, né, como se estivesse realmente formatando o seu computador. Obviamente não é tão longo, né, aqueles períodos que demoram vários minutos, ele é feito em segundos, né, você não precisa aguardar, simplesmente para que você treine e pratique o processo de formatação. Agora nós abordaremos um outro sistema operacional, né, que é o Windows Vista. É um sistema operacional que não ficou muito tempo no mercado, não tem muitos usuários, e foi uma espécie de migração da interface gráfica entre o Windows XP para o Windows 7, né? Uma versão intermediária. Iniciando então ali na página 45, ali você vai conseguir compreender um pouco mais aquilo que citamos, né, no Windows XP, que é a parte da configuração da BIOS, né, que você deve realizar. Então, primeiramente você deve acionar a BIOS assim que ligar o computador. Esse acionamento, como diz ali, pode ser feito além da tecla Dell, F1, F2, F10. Geralmente, quando você liga o computador, já aparece bem no rodapé uma indicação de qual a tecla. F2, Dell, enfim. Você pressionando ela, você vai acessar a BIOS. Essa janela aqui abrirá, né, você vai ter que ir até boot, né? Então, lá na página 46, quero que você preste atenção para a última imagem. Ali a gente já está dentro da boot, né? Você pode ver que foi acessado o menu boot. Você vai fazendo isso com mais e menos setas para o lado, como nesse momento você não tem mouse para seleção, é feito através de comandos do teclado. Você pode ver que abaixo, sempre de toda a BIOS, tem instruções para cada tecla, né? Movimentações, enter. Você pode ver que para salvar é a tecla F10, enfim. ESC para sair. Então, posteriormente, eu estando dentro da boot, eu vou fazer o seguinte: dentro do separador boot devemos alterar a prioridade dos drives utilizando as teclas mais ou menos ou a tecla enter. Devemos pôr a drive de DVDs em primeiro lugar do que o HD, como a gente fez no processo do Windows XP. Depois do drive estar definida para iniciar em primeiro lugar, guardamos as alterações efetuadas na BIOS, utilizando, nesse caso, nesse tipo de BIOS, a tecla F10, e quando o computador irá iniciar, irá aparecer para você clicar, né, apertar uma tecla para iniciar pelo CD, o mesmo processo do que foi dentro do Windows XP. Lá na página 47, agora você já vai conseguir compreender e verificar que realmente é o mesmo processo, muda apenas a interface gráfica, mas a funcionalidade é a mesma. Então, naquele clã inicial, a gente vai ajustar o idioma, instalar formato de hora, né, todas as informações como a gente fez no Windows XP. Lá na página 48, já temos já instalado, né, aquele processo mais inicial, aqui demora um pouquinho. E ali já estamos nas configurações, após, né, ter instalarmos o Windows Vista. Só teremos de clicar em instalar agora, depois irá surgir durante algum tempo no fundo da janela um texto dizendo aguarde. E é o tempo que ele demoraria no XP para carregar aquele buffer, né, aquela faixa amarela. Lá na página 49, já na próxima etapa, após algum tempo irá surgir uma janela a pedir para introduzir a chave do produto. É possível que, ao introduzir uma chave do produto, o programa de configuração detecte automaticamente a que versão do Vista corresponde essa chave. O processo de autentificação. Você tem o sistema operacional que você comprou, lá você tem as informações da chave desse produto. E caso, obviamente, seja uma versão pirata, você vai ter a chave pirata relacionada a ele. Depois de ter inserido uma chave de produto ou ter selecionado a versão pretendida, prossiga a instalação clicando em seguinte. Irá aparecer uma janela com a tecla do Windows. Terá de aceitar as condições para continuar o processo de configuração. Posteriormente, clicar em aceito os termos de licença. Como você vê lá na página 51, você consegue visualizar isso. Então você aceita e posteriormente isso será confrontado com o tipo de instalação que você pretende fazer. Como nesse exemplo, nós estamos a instalar o Windows Vista de raiz, só temos a opção personalizado avançado, né? Se tivéssemos instalado um sistema operativo anteriormente no nosso computador, nós teríamos que utilizar a opção atualizar. Então por que isso? Nessa situação, nesse exemplo, é a instalação dentro de um HD novo, né? Se fosse um outro modelo, seria atualizar. E posteriormente chegou o momento de criar as partições do disco, né? O mesmo processo que a gente fez lá no Windows XP, você vai fazer agora. Você vai selecionar aonde você quer instalar, dentro da partição C, AD, eu já tenho sistema operacional nasceu, vou fazer a instalação desse novo sistema operacional na unidade D. Então, é o mesmo processo. E assim vai ser também esse processo para outros formatos de sistemas operacionais. Na página 52, nós temos mais algumas imagens para que você consiga compreender. Na página 53, né, também mais algumas imagens. E posteriormente a isso, quando a instalação é concluída, vamos ter de dispensar mais alguns minutos para configurar contas de utilizadores, né, contas de usuários, fuso horário. Na página 54, mais algumas etapas. Continuando as configurações, nos pedindo para darmos um nome ao computador, assim como nós fizemos no Windows XP, você nomeia um nome, você vai sempre clicando em seguinte para avançar para as próximas etapas. Na próxima etapa, vai ser nos perguntado se queremos que se descarregue e instale atualizações automaticamente, ou se queremos desligar esse serviço. A orientação, né, se tratando principalmente se for um sistema original, Windows original, é que você utilize os benefícios de ter esse produto original e ter sempre atualizações, né, avançadas e aprimoradas no seu sistema operacional. Ativando o serviço, você vai ter isso, como demonstra lá naquela imagem na página 55. Agora podemos ajustar definições como as horas, o fuso horário. Depois de estar configurado, vamos prosseguir sempre clicando em seguinte novamente. Pode ver que é um processo bem simples, né? A seguir a essas configurações, o Windows vai proceder a uma análise ao computador para verificar a sua performance. Depois de acabar a análise, temos o Windows já vista pronto para uso, como a gente já pode ver lá na página 57, onde você precisa apenas logar colocando o nome do usuário e senha que você acabou de criar, e você estará lá no Windows Vista, né? Na página 58 nós já temos a tela de abertura do Windows Vista, e posteriormente basta apenas você fazer a instalação dos aplicativos, dos programas, dos documentos, dos drives, né, primeiramente, que você vai necessitar. Então pode ver que o processo do Windows Vista já é um processo um pouco mais simples, talvez até por ter uma interface mais clara e mais objetiva, realizar o processo de formatação é mais simples. E veremos que o Windows 7 é mais simples, né? Windows 8 mais simples ainda do que o Windows 7. Então o processo de formatação não há muito segredo. Eu posso definir como as partes um pouquinho que o pessoal tem mais dificuldade, é a parte de configurar a boot, né, a parte inicial da boot, onde você configura para iniciar pelo CD. A parte da partição é um pouquinho difícil, mas você sabendo o que você busca, não tem dificuldade nenhuma. E posteriormente ter formatado, você conseguir instalar os drives, né? Então por isso que você fazendo a busca dos drives antes da formatação torna-se mais simples esse processo. Agora na página 60, iremos abordar a formatação do Windows 7. O processo é bem semelhante à formatação do Windows Vista, você pode acompanhar conosco e você verá que realmente é bem semelhante. Então, como tem lá na página 60, primeiramente a BIOS deve estar configurada, obviamente, como qualquer processo de formatação, para iniciar primeiro do drive ótico, né, pelo CD, pelo DVD que foi fornecido. Então, você pressiona qualquer tecla, né, para confirmar a inicialização pelo CD. Posteriormente, como você vê na página 71, na tela que irá surgir, você poderá escolher o idioma, o formato da hora, a moeda, o idioma do teclado. Posteriormente, para instalar o Windows 7, basta clicar em instalar agora ou install. Então, neste momento se inicia o processo de instalação. Após algum tempo, costuma demorar, obviamente, irá surgir na tela os termos de uso, né? Então você vai clicar em aceito, como diz lá na página 63, e seguinte, né? Ou next, né? E o processo irá continuar. Posteriormente, irá aparecer o tipo de instalação que você pretende, né? Então, o ideal é você realizar a opção personalizada ou custom, né? Aquela que você consegue criar uma nova partição no HD. No entanto, se você já tem duas partições e você quer apenas reinstalar o sistema operacional, você só utiliza a opção upgrade, né? Apenas atualizar sobre aquela partição o novo sistema operacional. Seguindo na página 64, já na imagem abaixo, você pode ver, aparece a opção para você particionar o seu HD. Então, nessa opção que a gente vê nessa imagem, o disco não está formatado, né? Ele nunca foi formatado. É como se fosse um disco acabado de sair de uma loja. Clique em opções da unidade ou drive options para podermos ter acesso às opções de partição. Como ele não tem nenhuma partição, a gente vai desenvolver partições para o mesmo. Então, para criar uma nova partição, clique em novo ou new, depois escolha o tamanho dessa nova partição. Lembrando que as partições não necessitam ser tamanhos iguais, né? Muita gente deixa onde vai ser alocado o sistema operacional uma partição menor do que aonde ele irá salvar seus arquivos. Ou costumo deixar do mesmo tamanho caso for utilizar dois sistemas operacionais diferentes, mas fica a critério do usuário. Mas o ponto X é a instalação do Windows 7. Então, se o caso do computador já existisse ou já possui um sistema operacional, vá na partição onde ele foi instalado, clique em eliminar ou delete. Depois de particionarmos o HD, clique em seguinte ou next, né, que ele vai fazer o processo de instalação sobre aquela partição. Assim que acabar de instalar, ele vai pedir pelo serial, né, o serial que vem junto com o CD do sistema operacional que você comprou. E posteriormente, né, depois da instalação concluída, basta você configurar a conta do Windows 7, colocando seus dados, nome do usuário. É uma parte bem simples, assim como você fez desde a versão do Windows XP, no Windows Vista, é o mesmo processo. Muda a interface gráfica, mas as informações são as mesmas. É um processo bem simples. A formatação do Windows 7, na verdade, é semelhante à formatação do Windows Vista, assim como a formatação do Windows 8, Windows 8.1, será semelhante também ao Windows 7. A dica aqui, assim como você fez no Windows XP, a gente dispõe também um simulador de formatação para o Windows 7. Então, se você quiser, pode pausar essa videoaula, acessar esse simulador que está na área virtual. Ele também está no DVD de dados que você recebeu, então ele está no formato flash. Precisa apenas ter um leitor de flash no seu computador. Muitas vezes já vem previamente instalado com o sistema operacional. E utilizando esse leitor, você vai conseguir executar esse simulador, que é você mesmo realizar o processo de formatação, realizar várias vezes essas etapas para que você consiga compreender melhor esse funcionamento. É muito importante, principalmente falando em informática, nessas questões, você colocar e praticar tudo que você faz. Citamos na Rádio Web número 1 a importância do simulador de defeitos, né? Aquele game onde você vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Espero que você tenha feito. Se não utilizou mesmo, utilize durante o curso. Ele é muito importante e te traz aprendizado de uma forma divertida. E com os simuladores de formatação não é diferente. A importância dele é bem interessante, justamente para você colocar em prática antes de você iniciar um processo de formatação real. Seguindo lá na página 66, agora nós temos a formatação do Windows 8, né? O Windows 8.1. Por que Windows 8 e 8.1? Porque o processo é quase semelhante, né? Algumas diferenças apenas na interface, mas é basicamente a mesma coisa. E também não se difere dos processos que a gente viu até então. Inicia, né? Você tem que ter a BIOS configurada para iniciar pelo CD, como a gente fez nos outros sistemas operacionais. Como você vê lá na parte 67 também, você tem que pressionar uma tecla para iniciar pelo CD ou DVD. Caso não tenha nenhum sistema operativo instalado, o DVD do Windows 8 irá arrancar automaticamente. Caso contrário, clique em qualquer tecla. Posteriormente, a gente vai iniciar o processo de formatação do Windows. Então ali você coloca as informações, português, o tipo do teclado, formato de hora, todas as informações de configuração, assim como nós já fizemos, né, em outros sistemas operacionais. Lá na página 68, você vai clicar em instalar agora para iniciar o processo de instalação. Ali na página 69, você pode ver que posteriormente irá pedir o quê? A chave de autentificação do seu Windows, e você deverá inserir esta chave de autentificação que foi fornecida junto com o fabricante. Na página 70, tem os termos do contrato de licenciamento, né? Você destaca a opção aceita os termos de licenciamento e clica em seguinte ou next, né, para seguir para a próxima etapa. E como temos lá na página 71, a próxima etapa, né, na janela seguinte, clique na opção personalizar e instalar o Windows apenas avançado. Essa opção permitirá formatar o disco e instalar o sistema operativo de raiz. Aqui a gente vai abrir um espaço para a questão caso você não tiver nenhuma partição criada no seu disco. Caso você tenha, você segue o processo, apenas atualizando o sistema. E caso você não tenha, você vai clicar em personalizar. Como tem lá na página 72, né, as etapas que a gente vai fazer para criar uma nova partição. Pode ver que é muito semelhante do Windows 7, esse formato. Né? Então, nesse caso, devemos criar uma ou mais partição. Nas opções embaixo, sempre você vai clicar em novo para criar essa nova partição. Posteriormente, como tem lá na página 73, você configura o tamanho dessa partição ou das duas partições que você criou. Posteriormente, como tem lá na página 74, após clicar em aplicar, irá surgir a seguinte mensagem, como tem lá na imagem acima. O Windows irá criar uma partição adicional para os ficheiros do sistema. Clique em OK. E como você pode ver lá na página 75, a gente já tem as duas partições criadas. Você pode ver de 350 MB. E outra de 24.7 GB. Provavelmente na primeira é onde está, né, o sistema operacional. Então, esse é um processo simples de partição. Como você viu, você pode criar essa partição no processo de formatação. Seguindo, lá na página 76, caso já tenha, né, partições criadas no seu disco, a seguinte janela, né, a imagem acima, deverá ter esse aspecto idêntico. Né, como está ali, é caso você já tivesse essa partição. Então, não necessita criar aquele processo que nós vimos para você criar uma nova partição. Dessa forma, após selecionar a partição onde você quer formatar e instalar o novo sistema operacional, você clica em OK para dar sequência no processo de formatação. Como consta lá na página 78, ali se inicia o processo de instalação do Windows. É muito comum ele se reiniciar várias vezes durante esse processo e ele faz isso tudo de forma automática. Lá na página 79, nós já temos algumas configurações onde você vai fazer. Assim que a instalação estiver concluída, irá iniciar o processo de configuração e personalização do Windows. Nessa janela, escolha a cor e dê um nome ao PC. É importante que você pode definir a cor agora, como pode definir posteriormente. Se você não, que nem ali está mostrando a cor azul, caso não goste da cor azul, posteriormente você pode vir a substituir por outra cor. Seguindo lá na página 80, nós temos alguns processos ligados às definições. Assim, aqui poderá personalizar as mais variadas definições do seu Windows. Neste passo, aqui na imagem, ele mostra que está optando por clicar em definições rápidas. Esta opção irá instalar as definições mais comuns. Mas você pode optar por definições, por personalizar definições, caso você queira personalizar alguma coisa. E posteriormente, após clicar em definições rápidas, o Windows 8 irá pedir para você introduzir um endereço de e-mail. Lembrando, para seguir com esse processo, esse endereço de e-mail tem que ser válido. Não adianta você colocar qualquer e-mail, esse e-mail tem que ser válido porque o Windows 8 funciona de forma online, né? Ele tem conectividade total de dados com a internet. Então, assim como para você logar, você vai ter que logar com o seu e-mail e senha. Vantagem disso é que na área de trabalho você consegue visualizar seus e-mails. É uma forma bem mais dinâmica, justamente porque ele utiliza esse processo online de dados para todas as funcionalidades do Windows. Na área de trabalho, como a gente vai ver à frente, você encontra várias informações que são mantidas ali de forma online, previsão do tempo, principais notícias, enfim. Então, é um sistema operacional, além de ter uma interface gráfica mais arrojada, mais futurista, pode-se dizer assim, ele dispõe também dessa funcionalidade de interligar dados online direto na sua área de trabalho. Lá na página 82, a gente tem ali para você inserir, né, o e-mail, como nós citamos. Na página 83 são algumas informações, essas informações não são obrigatórias. Se você quiser preencher posteriormente, você só clica em seguinte. São informações ligadas a endereço, número do telefone, enfim. lá na página 84 ele já pede, né, algumas... ele vai fazer alguns testes, ali ele faz o teste relacionado ao cursor. Se você for perceber, se você já utilizou o Windows 8, você sabe que as funcionalidades para você acessar algumas configurações, você tem que movimentar o mouse para a sua direita, né, fazendo uma espécie de um círculo, e ele vai abrir aquele conjunto de opções ali onde é que tem a lupa, tem as configurações, o painel de controle, dispositivos. Lá na página 85 você consegue ver melhor essa situação. Ali é a parte inicial do Windows 8. A partir dali você consegue acessar a área de trabalho, que é semelhante ao Windows 7, mas ali você tem todas as funcionalidades. Basta apertar o botão iniciar do teclado, você é direcionado para esse local, onde nesse local você consegue buscar programas, aplicativos. Neste local você acessa, pode acessar seus e-mails, enfim. Alguns programas podem ser acessados na área de trabalho se você fixar eles na barra de tarefas. Então, se você, muita gente, utilizar programas com uma certa frequência, fixe esses programas direto na área de trabalho, que é onde você vai ficar a maior parte do tempo, obviamente. Na internet, programas, aplicativos, tudo funciona na área de trabalho. Esse seria uma espécie de botão iniciar do Windows, né? Como a gente tem lá desde o Windows XP, o botão iniciar que aparece as funções. Esse seria um botão iniciar, mas que toma toda a tela. Então, é um sistema operacional bem interessante. O Windows 10 está aí com algumas modificações, torna a interface ainda mais evolutiva, mas eu digo assim, um pouco mais funcional do que o Windows 8, o Windows 8.1. O Windows 8 e o Windows 8.1, apenas algumas questões foram corrigidas, pequenos detalhes. No entanto, é basicamente a mesma coisa. Lá na página 86, a gente já tem imagem da área de trabalho, né? Pode ver que é bem semelhante ao Windows 7. Ali você pode fixar, você pode ver que o Internet Explorer está fixado na barra de tarefas. Então, alguns programas você pode fixar todos ali para você executar de forma mais fácil os mesmos. Então, você viu que o processo de formatação do Windows 8 não é muito complicado. Na verdade, ele é semelhante aos outros processos. E, posteriormente a isso, você sabe que as próximas etapas é instalar os drives de som, de áudio, de impressora e sempre realizar testes, né? Você colocar um DVD para rodar no seu sistema operacional. Aqui no caso do Windows 8, a gente já tem uma outra versão, ao invés do Windows Media Player, né? A gente tem o VLC, o reprodutor de áudio VLC. É necessário você testar, colocar áudios, músicas, para ver se placas de áudio, de vídeo estão funcionando corretamente. Fazer conexões com a internet para ver se a placa de rede está funcionando. Grande vantagem do Windows 8, sistemas online, que boa parte dos drives ele consegue buscar de forma quase automática, ou pode-se dizer semi-automática. Então ele agiliza bastante esse processo. Inclusive, né, por exemplo, impressoras, outros dispositivos, você conectando ele em alguma porta USB do seu computador, ele identifica o modelo e ele faz a própria busca desses drives diretamente, né, em mecanismos online, e ele faz atualização. Não todos eles, obviamente, mas ele simplifica muitas vezes alguns processos que eram totalmente manuais, que você exercia em outros sistemas operacionais. Posteriormente, né, a instalação de programas que estavam anteriormente, passar os arquivos para o computador, né, caso eles estavam em outras mídias, HDs externos, pendrives, DVDs, CDs. Você vai passar essas mídias novamente para o computador. Caso elas estavam em outra partição, digamos que você formatou a unidade C, a partição C, e eles estavam na D, você vai reorganizar eles de acordo com a sua necessidade. Enfim, o processo de formatação você pode ver que não é algo tão difícil. A parte mais difícil eu acredito que seja a configuração inicial ali da BIOS, onde você tem que fazer para com que o Windows inicie pelo CD. A parte das partições não é muito difícil, principalmente se a gente pegar no Windows 7 para frente. Essa parte ela ficou quase de forma automática, não tem muito erro em relação a isso. Você irá conseguir ver os sistemas, a formatação dos sistemas através de videoaulas, né, tanto pelo DVD quanto pela área virtual, e você pode utilizar os simuladores de formatação que a gente dispõe. Eles são muito importantes justamente por esse fator de você conseguir testar antes de iniciar o processo de formatação. Então é isso, a gente conclui, né? Mas a grande dica, se você vai iniciar o processo de formatação, que eu deixo é você realizar essas tarefas de backup, busca de drives, todas as informações antes de iniciar o processo de formatação, que posteriormente você ganha tempo com isso. Conclusão. Dessa forma, então, concluímos a nossa segunda e última rádio web do curso de montagem e manutenção de computadores. Como você realizou esse processo na rádio web número 1, agora você sabe, a próxima etapa é fazer uma leitura, uma análise mais aprofundada, né, dessa apostila, né, que a gente acabou de acompanhar pela rádio web. Você revendo os passos, os processos de formatação, principalmente lá na parte inicial, onde citamos a questão dos processos de backup, de dados, enfim, vale a pena você reavaliar essas informações. Posteriormente a isso, como você sabe, você deve assistir às aulas relacionadas a esse módulo que a gente estudou, né, ligados à formatação. Estas aulas, se você está na área virtual, está buscando elas na área virtual, elas estão no módulo 2, né, para que você possa assistir. E caso você esteja acessando as mesmas diretamente pelo DVD de dados que você recebeu, essas aulas estão a partir de 1 hora e 3 minutos até o fim daquele DVD. Então, a partir desse momento serão abordados os assuntos ligados à formatação. Você consegue ver através das videoaulas o processo de formatação de uma forma mais simples e compreender melhor. Fica a dica também para você praticar e utilizar os simuladores de formatação. Eles são muito úteis para que você possa compreender e entender todo esse processo de formatação. E posteriormente a isso, você deve estar realizando as atividades do seu curso. Realizando as atividades, você conseguirá colocar e atestar seus conhecimentos, verificar aquilo que você conseguiu compreender sobre aquilo que a gente abordou. As atividades são da atividade número 11, atividades que estão no caderno de questão, lembrando que até agora você já fez a atividade número 1 até a 10, né, que são as atividades que você já fez relacionadas ao módulo 1, relacionadas à rádio web número 1, e posteriormente agora você irá realizar a atividade 11 até o final. Fazendo até o final, você terá concluído as atividades do seu caderno de questão e deverá encaminhá-las para a correção. Você deve encaminhar as atividades por e-mail para o e-mail atendimento@cpedcursosead.com.br ou pelo correio para o endereço que está no guia do aluno. Posteriormente, você ter encaminhado elas serão corrigidas e você receberá, junto com a mesma, né, junto com a correção, você receberá a avaliação final de seu curso. A avaliação final, ela segue os mesmos moldes das atividades, você pode realizar ela com consulta e também, após ter realizado, ter feito essa avaliação, você encaminha novamente ela para a correção. Nesse processo, após você enviar ela para a correção, para que os professores possam corrigir a mesma e verificar se você conseguiu ter a aprovação necessária e o aproveitamento necessário nesse curso. Nesse período em que você aguarda, você irá fazer sua participação no fórum interativo do curso. Esse fórum interativo do curso é uma questão proposta pelo professor, onde todos os alunos debatem sobre o tema que foi apontado. Esse fórum está na área virtual, no menu fórum, é simples de você acessar e você fazer a sua participação. Participação essa que também é obrigatória e faz parte do processo de avaliação. Posteriormente, você receberá a correção de sua prova e obtendo 70% de aproveitamento, você já pode solicitar o seu certificado de conclusão. Não alcançando esse patamar, você tem direito a uma nova avaliação sem custo algum, até que você alcance 70% de aproveitamento neste treinamento. Então, fica a dica para as próximas etapas, né? Você dar uma revisada nessa apostila, também praticar através dos simuladores o processo de formatação, assistir às aulas e posteriormente realizar as atividades para entrar na parte final, que é a parte da avaliação final e do fórum interativo do curso. Desejamos boa sorte nas próximas etapas e bons estudos. E lembrando, em caso de dúvida em qualquer um dos processos, entre em contato com os canais de atendimento do CPED Cursos.